Boa tarde, rádio ouvintes da RádioCom.com 104.5. Bem-vindos a mais um programa Nós Outros. E hoje nós temos nos acompanhando aqui nossa colega da antropologia, que está coordenando a mesa de som, Aline Sanches. Ela pode dar oi, né, gente? Boa tarde. Boa tarde, gente. Deixa eu ver, acho que eu liguei o microfone certo. Boa tarde. Estou aqui coordenando a mesa para o pessoal. E pode ir, Fabiola. Estou bem aqui. Obrigada. Você é mais uma companhia aqui para nós. E temos um moço aqui, nosso convidado do dia. E, ao mesmo tempo, nós temos uma campainha tocando. Então, é tudo no improviso. Mas vamos ao que realmente importa. O nosso convidado, Alex. E aí, eu só vou ler o título, assim, o que ele vai falar, sobre o que ele vai falar para nós hoje. Então, o Alex vai falar sobre terrário, sustentabilidade, economia e educação. Que diabos é um terrário, Alex? E da onde você vem, Alex? Vou começar quase com um inquérito aqui para o moço. E agora acabou de chegar a nossa colega, nossa arqueóloga, Priscila Poeta Darley, linda, maravilhosa e gostosa, para nos fazer companhia nesse sábado. E eu vou passar aqui para a Priscila, dizendo: Priscila, eu já comecei aqui inquirindo o nosso convidado do dia, perguntando para ele o que é um terrário, que papo é esse de sustentabilidade, economia, educação, o que que isso tem a ver com antropologia, arqueologia, o que que a gente está falando. Alex, por favor, se apresente. Boa tarde, meu nome é Alex Garrido. Eu sou graduando em Química, formado em Biologia, mestrante no programa de pós-graduação de Ensino, Matemática e Ciência e Matemática, né? Trabalho com educação, né? Sou educador, a priori. E é isso, sustentabilidade vem da questão que a gente possa trabalhar com redução de resíduos produzidos esses industrialmente, falando, ou até mesmo trabalhar com os resíduos naturalmente que a natureza produz, né, no seu ambiente natural. E aí, pensando na questão um pouco econômica, né, pensando que esses resíduos que podem ser reutilizados, né, reduzidos a relação de consumo, eles podem voltar para o mercado a partir, né, do artesanato, a partir da subjetividade do trabalho, porque tem um tempo de trabalho e uma subjetividade para desenvolver esse terrário. Então, o tempo de trabalho, ele tem um custo, né, pensando nas questões marxistas, né? E a gente tem um custo para isso, e pode ser voltado ao mercado esse resíduo, que era um resíduo, mas hoje acaba se transformando em um produto cultural, né? Uma síntese cultural. A questão da educação ela imbrica, porque é um terrário fechado, né? Então você tem uma relação de um fenômeno natural acontecendo ali dentro de um microclima, que isso pode ser trabalhado como uma ferramenta, né, educacional, trabalhando as potencialidades da relação da química, da física e da biologia. Putz, Alex, mas assim, terrário, que diabo é isso? Tem vários tipos, como é que a gente pode fazer? Pode falar um pouquinho assim para o nosso ouvinte? Sim, claro. Como funciona um terrário? Terrário, ele já está com o nome, né? Já, terra, tem terra, ok. Tem terra, né? Ele vem uma planta, ou uma, algumas plantas dentro de um vidro. Esse vidro, geralmente, se a gente pesquisar na internet, ele vai estar aberto, né? Ele não é fechado. Essa ideia de fechar é uma ousadia, depende da espécie da planta. Né? Geralmente eu trabalho com as suculentas, outras parece agora, pelos experimentos, que vem se adaptando bem, né? Em relação, porque cria uma pressão dentro do vidro. Né? Então essa pressão cria essa questão do microclima, então você tem toda a umidade dentro, então você tem precipitações dentro. Da planta e do... Isso. Tá, então não é qualquer planta que eu vou colocar num vidro com terra, fechar e vou achar que vai dar tudo certo. Também não é assim. Qualquer terra que tu vai colocar, ou eu tô errada? Sim, não. Tem também a questão do substrato, né? Que faz a grande diferença. Né? Se eu pegar, for trabalhar com uma planta que necessite de um solo mais úmido ou até com maior potencialidade de nutrientes, a planta não vai conseguir se desenvolver. Eu sempre parto do princípio científico do que nada se perde, tudo se transforma, né? Então, se eu pensar que dentro daquele ambiente os elementos químicos ou as moléculas, as interações, elas se desfazem e se transformam em outros elementos, possibilitando com que tenha outros ciclos além do ciclo da água. Né? O ciclo do nitrogênio, o ciclo do CO2 mesmo estando fechado, né? Que aí fica uma incógnita sempre muito grande. Ah, mas aí quando a planta vai pegar o CO2, se ali está fechado, tem outros micro-organismos que ali também vão interagir, por isso que cria essa relação do microclima. Aí tem gente que coloca minhoca, tem gente que já ousa, até mesmo porque pode trazer nutrientes também para a terra, dependendo da espécie. Exatamente. Aí tu perguntasse, né, Fabíola, como é que faz a interação com a antropologia? Sim. Aí é a gente que dialoga, não é? Não sei. É a gente que dá pra dialogar essa turma toda? Eu acho que dá. Como? Eu acho que a arqueologia dialoga com a antropologia, por que que não? Dá sim. Quando a gente tá falando, por exemplo, da sustentabilidade, a gente tá falando da reocupação de espaços. Antropologia urbana, não dá? Pode ser. Esses antropólogos são tudo metido mesmo, né? A gente tá tudo em tudo quanto é lugar, né? Tem que nos aguentar, tem que nos engolir. É, por que não? Sim. A reocupação urbana a qual você se refere está dentro da condição do meio ambiente, né? Mas também ela também está dentro da condição do terrário. Não deixa de ser um espaço, né? Não deixa de ser um... Volto a palavra microclima, e se tem um microclima, você tem ali um espaço de pertencimento que seja da planta. Né? Sim, e aí a planta está dialogando com as outras espécies que estão ali dentro junto com ela, porque o solo não é estéril, o solo não tem os próprios micro-organismos, a própria raiz, muitas vezes algumas plantas têm na sua própria raiz outros micro-organismos, e a gente está falando de um clima, está falando de um ambiente, está falando da reutilização de um espaço. Às vezes tu tinha dito que são vidros fechados, mas esses vidros também foram... foram outras coisas, vamos dizer assim. Eles eram um vidro de geleia, eles eram um vidro de, sei lá, de conserva. Era um vidro de alguma coisa. Ele também pode trazer resíduos daquilo ali. E não deixa de ser uma reapropriação. É uma reapropriação de espaço, obviamente, numa interação de seres inanimados e seres vivos, na medida das plantas e dos micro-organismos. Mas continua sendo uma relação que nem a gente estuda, dos humanos e não humanos, e por que não a gente... A própria relação da gente com o terrário é outra relação, humanos e não humanos. Se aquele terrário está simbolizando a nossa concepção de mundo, porque tu tinhas conversado com a gente antes do programa, né? Tu estava falando que é interessante ver como que as pessoas constroem esses terrários. Então, elas estão trazendo as suas concepções de mundo para aquele terrário. Ele está simbolizando alguma coisa para elas também. Perfeito. Isso aí, tem a questão, sim, da objetividade, né, e essa subjetividade cognitiva que o indivíduo impõe-se a estar produzindo aquilo com a sua criatividade. Né. É evidente que essa cria uma identidade pessoal em cada terrário. Eu sempre falo assim, a pessoa, ah, faz um terrário para mim, eu olho assim, ó, vai ter uma oficina tal dia. É a pessoa aparece... A oficina que você não consegue vaga, tá? Porque eu tentei e tanta gente queria aprender a fazer o terrário... Que daí eu fui lá, mandei mensagem, dei uma incomodada, pedi para umas colegas, vão lá, vamos solicitar participação, e não tinha mais lugar. Então eu não perdoo você por isso, entendeu? Sabe, uma chamada assim, que gerou muita curiosidade, vontade de fazer, mas assim, né, não tinha mais lugar para pessoa aqui. Muito obrigada, Alex. Credo, Fabiola. É ódio quanto, no coração. Quanto ódio, né? No coração. Levou pro coração, né? Levou pro não, para vocês verem o quanto suscita curiosidade e vontade. Eu, já que não sou uma pessoa muito boa com plantas, animais e seres humanos, eu tava tentando ver como ia funcionar, sabe? Eu tava super curiosa. Mas não rolou. É. Né? Outras edições virão, né? Até eu estou esperando. Agora ele faz parte da universidade, agora a gente pode até falar um pouco dessa relação, sim, universidade e comunidade. Ele é um projeto de extensão e cultura que faz parte do PREC, né? Do Programa de Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Uhum. E ele foi levado a outros espaços antes mesmo de entrar para o PREC, né? Pois é. Para extensão e cultura, houve alguns parceiros que abriram espaços culturais, que foi o Las Vulvas, né? Gratidão às meninas da Casa Las Vulvas, que foi o episódio que não teve vaga. Né? Foi super sucesso. Não repeti a experiência, até porque eu tinha a intencionalidade de levar para as comunidades mesmo. Então, a primeira comunidade que eu desenvolvi o trabalho foi na Colônia de Pescadores Z3, é um lugar que eu gosto muito, né? Me identifiquei com o espaço, é muito bonito, paradisíaco, as pessoas são acolhedoras. Bom, enfim, todos os atributos e adjetivos positivos para a Z3, que nesse exato momento está inaugurando o Centro de Cultura e Identidade. Nossa, muito legal. Muito importante, até mesmo esse projeto volta para lá, não só esses, mas outros, para a comunidade, para estar podendo desenvolver essa atividade, né? No caso do terrário, que foi desenvolvido lá, alguns parceiros, alguns interesses surgiram. Lá é uma comunidade que uma das suas vertentes socioeconômicas é o artesanato, além da pesca que surge culturalmente falando, das questões tradicionais, e esse tradicional no bom sentido da palavra, né? Da cultura tradicional da pesca artesanal, que desenvolve outras atividades socioeconômicas. Uma delas é a gastronomia, o turismo e, no caso, o artesanato. Tem uma série de artesãs, entre elas destaco, mas existem outras pessoas, outras mulheres, né? Uhum. Outros homens que realizam a sua confecção artesanal. Destaco aqui as redeiras, né? A Flávia, um beijo, Flávia, um abraço. Que também participaram durante o terceiro Festival de Cultura de uma capacitação, né? A comunidade conhecendo esse terrário. Foi feito também com os educandos da escola do ensino médio lá. E agora tem uma proposta para ir para o Guabiroba com a Luciana Custódio, que também está desenvolvendo um centro de cultura também, né, de pertencimento, né? E é isso, acho que ano que vem a gente também vai estar indo a outras comunidades, que eu acho que é importante esse diálogo entre universidade e comunidade. E o que se produz aqui, eu sempre tenho essa fala com meus amigos, a universidade é um grande maquinário de produção de conhecimento, e a gente, de certa forma, está aqui sendo subsidiado, e eu acho que tem que voltar para a sociedade o que se desenvolve aqui. Então, essa é a grande discussão ética. Como restituir as pesquisas para a própria comunidade, sim, que é objeto das nossas pesquisas, muitas vezes, que auxilia as nossas pesquisas. É, dentro da antropologia, a gente tem, da arqueologia, a gente tem esse viés de tentar restituir da melhor maneira possível. Óbvio que a academia falha, porque somos todos humanos e a academia é feita de pessoas, né? E tem suas falhas. Às vezes, a gente não consegue restituir da maneira que deveria. Às vezes, a gente não tem tempo de restituir da maneira que gostaria. E acontece. Mas é muito legal ver um trabalho que tenha esse intuito de restituir a comunidade, o seu espaço, a reapropriação desse espaço, a reapropriação dos resíduos, e entender que isso é uma relação bem moderna, por que não? Porque é um conceito moderno de reutilização, de reciclagem, de reaproveitamento, né? São os três R's da reciclagem. Mas entender que isso também é uma prática bem antiga. Quando a gente está falando de sítios, e aí o Renfrew e o Ban, eles já vão falar disso também. O Schiffer, a reaproveitação dos resíduos, o ciclo lateral dos resíduos. Isso é uma ideia que permeia a humanidade há muito tempo. É interessante ver ela agora num terrário, sendo reapropriada por um outro grupo que não é da antropologia, como é no teu caso, da biologia. É, interessante é como a ideia do terrário emerge, né? Eu, enquanto mediador de conflitos numa escola de São Paulo, tinha um programa com 19 projetos, dentre eles um era o terrário, e aí eu trabalhava com os educandos que tinham conflitos, né? Como era mediador de conflitos, colocava eles para trabalhar em conjunto, aprender a conviver, dialogar, né? A partir de uma prática. E eles fizeram muito bonitinho, eles voltaram a ser amiguinhos. Só que quando eu cheguei aqui, aí voltando para o contexto do terrário, eu tinha essa ideia na cabeça, mas nunca pensei em fazer aqui em Pelotas. Mas saindo do RU, né? E eu vi alguns funcionários colocando os vidros para fora, ali no lado de fora do lixo. E eu perguntei, questionei, indaguei, falei, vocês fazem o que com esses vidros? Aí fui conversar com a Moeda, né, e é a responsável ali pelo RU. Ela me falou, quiser usar, eu falei, vou escrever um projeto aí. E aí eu tinha a ideia do terrário, falei, posso usar esse vidro, é tão bonito, né? E aí comecei a utilizar os terrários, os vidros de lá do RU. E aí eu pensava, se eu for produzir um produto cultural, que seja esse um artesanato, eu não posso ter custos. Então, começo a pensar na questão da economia. Eu não posso ter custos. Seria uma possibilidade de renda para mim aqui, quando eu cheguei na cidade, também. Tá? E aí eu pensei, eu vou ver qual é o melhor investimento. Os vidros vieram de graça. A terra, qualquer lugar você encontra terra no solo. Para enfeitar, eu precisava de areia, e eu coloria as areias, né? E aí eu comecei a colorir com substâncias diferentes e fazer teste com as plantas para ver qual sobrevivia. Também não é qualquer coloração, que como ela tem camadas de terras, de areia, né? Na verdade colorida, então não é qualquer colorante que iria funcionar. Lógico que uma amiga minha, depois uma indígena, né? Ela sugeriu que utilizasse a cultura indígena, eu achei fantástico, até porque é um produto natural e a planta iria absorver aquilo com melhor qualidade. Entretanto, eu pensei, areia da praia, não vou gastar nada e nem vou pegar da do vizinho que está em construção, né? Boa. Vou prejudicar os outros também, né? E aí eu pensei, fui até a praia e olhei conchas. E eu, como o meu projeto de mestrado é na Z3 e é uma relação de produção natural ali da lagoa, a questão das bivalves, né? São as conchas das ostras, tá? Então, tinha uma série... Sino médio, pessoal. Bivalves, tá? Sino médio, eita, nós! Então, a série... E aí eu comecei a coletar essas conchas, né? E para fazer com que elas fossem souvenirs decorativos, né? Eu falei, beleza, então o que eu vou precisar comprar? E após alguns testes eu vi que aqueles corantes de comestíveis foram os que menos prejudicaram assim, a planta, e a planta se desenvolveu. Na verdade, não tive uma outra análise mais laboratorial para falar, a planta não vai funcionar, mas elas nunca morreram com isso. Então, eu tive um custo total de R$18. Aí, naquela oficina, E tem um custo para também com as meninas do espaço. Lembro que ganhamos R$580 e aí eu saí dali em 3 horas com o valor de... um valor acho que R$500 quase no bolso em 3 horas de oficina. Então ali eu vi a potencialidade do terrário. E o público tinha diversos, até mesmo vocês comentaram, ah, você pensou em fazer com senhoras? Minha mãe adorou em São Paulo. Eu falei, tá, realmente. Quando eu fui para São Paulo, fiz para minha mãe adorou o terrário dela. E outras senhoras também gostam, as como produto educacional também, outros artesãos se interessam pela ideia. Então a minha concepção, depois que eu consegui a bolsa, eu falei, não, vou multiplicar porque eu não preciso mais. É que as pessoas se apropriem mesmo. Acho que a gente, quando desenvolve alguma coisa, não deve se desenvolver para si, mas deve multiplicar para os outros, né? Como um bem comum. E aquele que se interessa, que abraça. Ah, bem, a moça aqui da mesa está meio que gritando, berrando, pedindo socorro para um intervalo. Sim. Os nossos apoiadores culturais. Mas primeiro a gente vai para a música. Música? Tem música tem hoje? Música. Quem disse? Escolhida pelo nosso convidado. O que você escolheu, Alex? Produzida. Olha, não produzida. Você, não... Quem é o autor? Quem me dá desculpa, sim? Tá, essa música... Qual que é a música? A primeira aí que está aí na lista? Você só pensa em você. É, eu acho que é muito bom a gente falar de sustentabilidade e economia e lembrar que as pessoas só pensam em si dentro da condição de internet, redes sociais. Essa música não é minha. Essa música é do grande violão sete cordas, o Vasco, que também atua no Sarau da Vela. Essa música é do Vasco. Eu acho ela linda, né? Muito bem, então, Fabiola, por favor. Posso? Faça as honras. Autorizada? Autorizadíssima. Bora. As ruas não cheias de almas tão vazias. Vazio preencho que não pode ser um peixe. E por debaixo de tanta roupa, tanta coisa, tanto nada, há um ser escondido que chora. Um ser embora, para um ser toda roupa, toda coisa, tanto nada que se mostra. Do ser escondido. Você só pensa em você.

Então, boa tarde, ouvintes. Voltando mais uma vez com o programa da Rádio Comunitária aqui. E esse é o Antropofonias e Charlas. É um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, do curso de Antropologia. E a gente voltou com o nosso convidado, então, o Alex. Ele estava nos explicando sobre a reapropriação de métodos tradicionais para um terrário. E eu achei muito interessante quando tu falasse dos corantes naturais indígenas. Como que é essa aproximação com outros ramos, com outras culturas? E como que isso permeia a tua construção no terrário? Bem, parte, acho que tem sempre pensado de onde parte a ideia. Parte da ideia de redução do risco para a planta, a priori. A segunda parte, que seja um máximo possível natural. A terceira parte, que eu acho interessante, a questão da cultura indígena. Né? O difícil... Né, alguns desses corantes serem encontrados. Então, o que eu cheguei a utilizar, e aí foi açafrão, que foi alguns outros, assim, aquele amarelo, colorau também, que pode ser utilizado para atingir. Aí que vem o problema, né? Um dos problemas é que, conforme a necessidade de colocar água, e as pessoas ficam assim, ah, mas a plantinha está lá dentro... A plantinha vai morrer de sede. Gente, deixa lá. Aí, meus amigos, eu vou visitar assim, a casa. Você vai matar deles. A plantinha de sede, não, tadinha. Então, mas aí, o pessoal fica difícil quando você não tem uma apropriação adequada. E aí a gente pode, daqui a pouco, até estar falando um pouco sobre os fenômenos. A pessoa não consegue visualizar que ali tem um microclima, que aquilo vai ficar úmido. Então, ela acaba molhando. Aí ela abre o terrário. Não, aí eu posso fazer furo na tampa? Pode fazer o furo na tampa, pode. Uhum. Aí a pessoa faz o furo na tampa, aí ela coloca a aguinha, só que toda aquela coloração, seja ela com a questão da cultura indígena, seja ela com alguma coisa que a gente compre, né, para colorir, com a água ela vai perdendo a cor original. Então, os meus terrários eu não abro, eu resisto, eu deixo fechado e ela desenvolve lindamente. Até vou contar que teve uma amiga minha que pediu um terrário, era aniversário dela, e essa eu dei, tá? Era aniversário, muito querida, e eu acabei dando um terrário pra ela. O terrário, ele estava numa posição em casa, ele ficou lá 3 meses e brotando. Foi pra cá. Eu coloquei uma lâmpada, inclusive, aí ele virou um abajur. Que lindo. É, por isso que é legal, a subjetividade é muito interessante. Uhum. Ter outros conhecimentos, a priori, acaba produzindo um outro produto ali, né? Subproduto. Então, ficou assim, eu falei, ó, vou te dar esse abajur de presente. Não durou a planta na casa dela, uma semana morreu. Então, assim, eu perguntei, o que você fez aí? Não, interessante é o feedback, né? Com os amigos, quem fez a oficina, eu sempre pego contato. E eu fico ali no contatinho, e aí, como está a sua planta? Porque é a minha pesquisa também científica, não que eu vou estar fazendo de cobaia, mas são os meus experimentos que acabam ficando espalhados por aí. E eu pergunto, ela tá crescendo? Não, a pessoa vai me dando a característica. Falei, onde é que ela está? Está com sol? Como é a quantidade de sol? Então, eu também vou monitorando isso. Né? Essa é a parte interessante mesmo. Agora, a questão cultural que eu falei da questão indígena é uma parte mais da curiosidade epistêmica mesmo, minha, enquanto sujeito. Interessante. É interessante também ver como que essa conversa é feita, trazendo a academia de novo para dentro dos povos tradicionais e utilizando o saber desses povos tradicionais, que é bem interessante, né? Sim, é muito importante a gente estar podendo se aproximar, e a universidade, ela tem isso, né? Não tem gente só daqui do sul, tem gente da Bahia, tem gente do sudeste, tem gente de outras partes, de outras culturas, que também acaba trazendo a sua identidade para cá. E eu acho que essa aproximação faz com que a gente dialogue, conheça o outro sujeito, ouça esse outro sujeito, que eu acho que é importante a gente estar sempre trocando. Eu gostaria de saber, tu comentou sobre o projeto com o pessoal da Z3, e também tu levou esse projeto para uma escola. Como foi recebido na Z3? como está se dando o desenvolvimento, eles continuam trabalhando com os terrários, isso está gerando renda atualmente, e a questão de como tu levou para a sala de aula a apropriação do conhecimento e sair daquela forma tradicional de plantar o tal negocinho lá no algodão que vira um feijão, que nunca aconteceu comigo, tá? Então, uma frustração que eu tenho, desculpa, professora de ciências, mas não rolou. Então, como isso funcionou, e mais uma vez, assim, é uma... falar para públicos diferentes. Sim. Né? Sim. E fazer com que chame a atenção desses públicos, assim, porque numa escola já é outra questão. Talvez na Z3 tenha uma questão mais econômica também. É, vamos lá. Aqui... A questão... Oi! Oi, tem alguém tocando Quem uma campainha é? Aqui? Minha mãe saiu e levou a chave. Eu adorava falar isso quando era criança. Bom, enfim. Porra, eu nunca tive. Foi espírito. Bom, se minha irmã tá... Eu acho que minha irmã tá ouvindo já. A gente fazia então, isso tu revelou, outros. Né? É. Revelou. Bom, enfim, vamos lá. A pergunta foi bem interessante. Ontem, como o projeto está no seu encerramento, né? Infelizmente, o projeto de extensão ele dura menos de um ano. Então, ontem eu estava fazendo um relatório. E aí, sobre a continuidade, quando você desenvolve a perspectiva do terrário, eu dividi em dois grandes grupos. Tá? O grupo que tem uma condição de privilégio, que foi desenvolvido dentro desses espaços de privilégio, tá? E grupos não privilegiados, e eu falo da comunidade. Então, quando eu fiz ele no Las Vulvas, eu considero um pessoal que é privilegiado. Eu, na sondagem, tinham pessoas com pós-graduação, com graduação completa, funcionários públicos. Então, era uma outra ótica. Eu desejo continuar... fazer com que o terrário seja acoplado na minha prática em casa, eu vou fazer, dar uma nova cara para ele, eu vou pensar como renda extra, tá? Renda extra, diferente daquele segundo grupo. Uhum. Que o primeiro ainda consegue visualizar a questão dos fenômenos por uma apropriação mesmo de conceitos, conteúdos ali, fica mais fácil até trabalhar. Agora, quando eu trabalhei na comunidade, eu senti uma dificuldade de compreensão em relação ao que era objeto de estudo, o que estava ali, o que acontecia dentro do terrário. Então, isso dificultava um pouco acreditar na possibilidade, será que isso vai viver, será que daqui a pouco eu vou ter problema no mercado, porque vai ter que devolver, porque isso também tem a ver. Então, a questão da esperança, né? A esperança daquele que não, eu vou fazer como renda extra, porque ele já consegue visualizar que isso pode ser desenvolvido. Aí, na comunidade, eles têm a dúvida. Será que eu vou investir meu tempo para fazer isso? Será que isso vai dar o dinheiro? Então, está na questão muito imediatista e ainda... fragmentada na apropriação de conhecimento. Então, aí eu chamo, que eu disse, que nesse ponto que eu quis dizer, do privilegiado de acesso à informação. Então, aquele povo que eu fiz, que é da comunidade, quando tem uma percepção, ele vai continuar a fazer, né? Vai utilizar a ideia do terrário, né? Tem alguns fazendo ainda. Tem dois grupos fazendo, né? Duas pessoas de dois grupos que eu fiz fazendo terrário. As outras, não sei, talvez fazendo por arte, por uma questão terapêutica, que ele também contempla isso, né? Mexer com a terra, plantar. Mas eu senti essa dificuldade. Então, eu já comecei a pensar, tá, eu antes de fazer o terrário, ou durante as oficinas com essa comunidade, eu focava muito mais a questão econômica do que a questão pedagógica da coisa em si. Né? Então, criava a esperança, tentava buscar um processo de esperança dentro dessa pessoa que aquilo era possível, que aquilo tinha condição de renda. Então, penso eu que dá para as próximas abordar o público específico do artesanato e até mesmo aqueles que têm interesse, mas trabalhar antes essa questão da criatividade e esperança sobre a projeção de algo, né, que se pretende colocar no mercado. Então, tem uma amiga minha que trabalha com essa perspectiva e ela acabou conversando bastante comigo o que é ter um produto no mercado. Então, só a prática de produzir o terrário não garante que ele vai ser um sucesso ou que a pessoa terá um retorno numérico. Ela precisa também ter uma preparação, tal como eu vou usar o nome, do Sebrae, que tem, né, de capacitação de microempreendedor, né, para ter essa ótica da possibilidade da subjetividade do trabalho. Né, e aí a gente vai falar novamente um pouquinho de economia, que é o que vale o seu trabalho. Né. Sim. A mão de obra, o tempo gasto, a sua subjetividade, a sua criatividade para poder fazer. Aí eu tenho que ter uma tabela de quanto eu gastei, de quanto eu posso, de quanto eu tenho que lucrar com aquilo. Né? Sim. E aí eu coloco novamente nesses dois grandes grupos, só para finalizar essa parte, que tenho um grupo privilegiado que consegue visualizar isso. E tem um grupo que ainda tem dificuldades em relação à questão da esperança. Sim. Mas acho que não é só uma questão de dificuldade com a esperança. Para mim, se eu for analisar... é um conceito aí, hein? É, se eu for analisar, para mim, o que é o grande problema? É ter certeza que eu não vou matar aquela plantinha, que eu não vou destruir ela. Como que eu tenho essa certeza? Eu não tenho. Por mais que eu consiga visualizar uma série de interações químicas, físicas, o microclima, eu consigo, mas eu penso, se eu usar uma terra que é pobre, como é que eu sei que ela está sobrevivendo? E se a terra é pobre ou não é, se precisa de substrato, se não precisa? Como ter certeza, entendeu? Eu não diria que é uma questão de esperança. Para mim, é uma falta de... Eu acho que é falta de conhecimento. Eu coloco na categoria falta de conhecimento, de ter certeza que aquele curso ali me deu aptidão para poder fazer aquilo ali e saber que a planta está sendo bem tratada. Porque, obviamente, eu tenho casa, minha casa tem jardim, aí eu tenho gatos. Eu planto as plantas, mas as gatas comem as plantas. Eu nunca plantei uma planta sem ter a esperança de ver os frutos dessa planta. É óbvio que, tendo três gatas, eu tenho que priorizar também, entender que é a natureza delas, que elas acham as florzinhas bonitas, que elas vão lá, comem e matam as minhas plantas. Mas, entendeu? É uma relação de simbiose ali. Provavelmente as plantas que eu estou escolhendo são boas para gato e gato gosta. Né? É o que eu ouvi da história toda. Alguém fica feliz na história. Muito feliz. O dono da floricultura e as gatas. Exatamente. Né? Então, a questão da esperança a qual eu submeto, que é a questão da possibilidade de transformação. Né? E aí eu posso pensar na possibilidade de transformação da planta viver ali, vivenciar, mas na questão de possibilidade de renda, a esperança de que aquilo possa transformar a sua vida. E então, aquilo possa ser mais um viés, não somente pode ser uma renda extra para quem já tem uma outra atividade, ou alguma atividade, alguma lucratividade. Então, a questão da esperança, ela está vinculada à possibilidade de transformação. Tá, agora eu tenho uma pergunta. Eu sou leiga, eu queria mesmo ter feito oficina, sabe? Porque eu não sou muito boa nisso. Então, eu vou lá e eu comprei o terrário, tá? Tá? Não pratiquei nada, não usei da minha criatividade, nada, não sei nada sobre, aí eu fui lá e comprei o terrário. Levo pra casa. Preciso cuidar do bendito terrário. Da onde eu tenho essa... como é que eu consigo manter isso sem fazer o que aconteceu com o presente lá que tu deu, que durou uma semana? Entendeu? Como a pessoa não se desiludir, eu tô falando assim, comprei, achei lindo, maravilhoso, botei lá na minha casa, poxa, uma semana depois já era. E aí? Como a pessoa que está comprando, entende? Sim, compreendo. É lógica de mercado, gente, por favor. Então, é por isso que eu sempre estou observando os resultados dos terrários com esses que fizeram e os que eu também fiz, eu sempre observo. Qual é o lugar, melhor lugar para colocar. Então, todas essas anotações viram, agora no final do projeto, né, uma cartilha juntamente com a possibilidade de ser uma cartilha que, olha, você fez lá o terrário, vou fazer uma capacitação, questão profissional mesmo, para a pessoa fazer a oficina em outros lugares. Sim. Ela não precisa fazer o terrário para vender. Ela pode fazer, virar um oficineiro. Né? Sim. A ideia é que ele seja oficineiro ou utilize aquele produto que vai lá, vou gastar vai, 8, 10 reais para produzir, né? E eu venda por 25. Sim. Que ainda está num lucro aí acima de 200%. Sim. Ou eu posso dar a oficina. Né? E aí a cartilha veio apoiar não só esse oficineiro, mas também ele multiplicar como multiplicador a ideia, também entregando a cartilha. Sim. Né? Na questão Sim. educacional, a que você havia perguntado, e aí era a questão da escola, né? Uhum. Foi realizado na Z3, no Assis Brasil, né? E em Bagé, com a capacitação dos professores do ensino inicial, séries iniciais, você chama Sim. aqui. Lá em São Paulo a gente chama de PEBinho. O pessoal do PEB1 fica bravo. É PEBinho, não, é PEB1. Tá. Aqui vocês chamam de séries iniciais. Sim. Então, a questão das séries iniciais, então, esses professores foram problematizados com o terrário a partir de outras pedagogias, né, e freirianas, partem das freirianas, aos três passos da problematização, né, que aí seria os três momentos pedagógicos de Delisey Cove Angotti Pernambuco. Né? que é bem da área da educação, problematizar, organizar o conteúdo, né? E aplicar aquele conteúdo, né? Identificado na, durante as práticas, né? E também aprofundar o conhecimento, né? Não dá para ficar só à margem do que se aprendeu. É sempre importante pensar que somos sujeitos inconclusos e sempre essa inconclusão vai fazer com que a gente continue a buscar. Então, a ideia é, na questão educacional, que se transforme em uma ferramenta mesmo, uma possibilidade de desenvolvimento educacional para a sala de aula. E aí, falando de física, bio e química, de forma interdisciplinar. Isso é muito legal, porque junta as três áreas, assim, Sim, muito, tá fazendo muito dialogar legal. Vários conceitos ao Sim. mesmo tempo, tá integrando, como tu disseste, integrando grupos, às vezes alunos que não se falam, Sim. e aí eles têm essa responsabilidade. Porque normalmente quando tu dá responsabilidade para um grupo a respeito de um outro ser vivo, é uma coisa fantástica, porque parece que todo mundo clica e faz voltar aquilo assim, ah, então somos todos responsáveis por essa vida. Sim. A vida não sobrevive sem a gente, então vamos ter que dar um jeito de conversar, de dialogar. E aí, de novo, tá mediando conflitos, uhum, que um antropólogo sim. faria muito tranquilamente dentro do campo, entendeu? Ou não. Vamos imaginar um conceito ideal, esse antropólogo faria, né, Fabiola? Que a mediação de conflitos, é nesse tipo caso, ideal. Ainda tem a questão do diálogo entre as partes, ouvir o outro é importante, uhum. com a alteridade, né, ao próximo, fazer com que eles ou falem, ou outro fale, né, você tente buscar pontos de congruência comum entre esses conflituosos, esses dois conflituantes. Entretanto, a prática, pelo menos eu pensava assim, né? Eu penso assim, que a prática deve trazer um momento de troca entre eles, uhum. né? Fazer com que essas trocas aconteçam, não mais a partir dos conflitos que já existiam, mas a partir de outras relações, né? Ó, me passa ali a plantinha, ó, que você acha que começar a trocar ideias, né? Diferente das que se trocava, né? Tentar uma nova reaproximação. Acho que isso, bom, pelo menos lá funcionou bastante com os adolescentes, as crianças. Bem interessante. Aqui tu chegasse a acompanhar? Não. Essa parte de mediação, de conflitos... Não. Isso foi do período que estava em São Paulo. Fiquei 2 anos como mediador de conflitos. Sim, cheguei a acompanhar durante esses 2 anos. Eles viraram amiguinhos. Depois eu cheguei a dar aula para eles em outra unidade escolar, né, em salas diferentes. Eu bati um papo e aí voltaram a brigar. Não, professor, nunca mais, sabe? Então, realmente, valeu a pena, né, fazer com que eles aproximassem, olhasse o outro, né, como sujeito, não como objeto ou, sabe, se projetar dentro de um... De uma questão de relação de poder, né? Mas Sim. uma relação horizontal, né? Não verticalizada. Bem interessante. Bom, o que a mesa está dizendo? Quantos minutos ela nós pediu temos? Pediu truco que ela... As pessoas do Quilombos, juntamente com os indígenas, se juntaram para tentar uma enfrentada contra os portugueses e suas caravelas que encostavam em na ilha, na praia de Itapecerica. Então, essa guerreira que lutava capoeira, né, nesse período, uma mulher lutando capoeira, né, ela já quebrava, rompia com paradigmas. Né? Ela liderou não só as 20 mulheres nessa empresa de uma criminosa, né? Só que não. Na minha ótica, ela é uma heroína. E ela está no livro Heroínas Negras Brasileiras. Ela foi agora recentemente, mês de julho desse ano, dada como uma das heroínas brasileiras também. Então, Maria Felipe é isso, né? É a história. Uma das verdadeiras mulheres brasileiras. Sim, interessante para dar para filha. É, verdade. Uma mulher preta, guerreira. Bora, então? Bora. Bora. Todos os sábados, aqui pela sua Rádio Com 104.5, da 1h30 às 3 da tarde, programa Gente Como a Gente. O programa dos usuários dos CAPs: Castelo, Porto, Zona Norte, Fragata, Escola, AD, Baronesa, geração de renda e CAPES infantil. Ouçam também pelo site www.radicom.org.br. Maluco total. Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. Já era, as minas estão na rua fera. Conexão fechando ideias. É o levante de quem cansou de ser tirada. Hoje sou eu que tô risada. Aos sábados, das 7 às 8h30, ouça e participe do programa Comunidade Campeira. Produção e apresentação, Jaime Camargo. Comunidade Campeira. Música bem gaúcha, ao sabor de um mate novo. Rádio Com, 104.5 FM. O prefixo da cidadania. Programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Buffet Vanúzia Acosta, especializada em teleentregas de viandas. Faça seu pedido no telefone 3274-7067 ou nos celulares 98417-3214 e 991-010438. Buffet Vanúzia Acosta, Rua Zeferino Costa, 140, junto ao Jockey Clube de Pelotas. A JS Advogados Associados, transformando a realidade através da luta e da justiça social, com atuações nas áreas trabalhista, civil, previdenciária e do consumidor, com sede em Pelotas e filiais em São Lourenço do Sul e Camaquã. A JS Advogados Associados, visite-nos na Rua General Neto, número 200, em Pelotas. Fone 3025-5730. Acesse nosso site ajsadvogados.com.br. Loja do Chico oferece mochilas, bolsas femininas, bolsas e malas para viagens, frasqueiras e pochetes. Loja do Chico, fone 3025-3485. Loja 224 no Centro Popular de Compras em Pelotas. Boa noite, rádio ouvintes da Rádio Com, voltando agora com o último bloco do último programa do ano, dia 15 de dezembro de 2018, 7h03 da noite. Bom, voltando, eu vou agora passar a palavra para as minhas amigas que estão aqui conduzindo de maneira tão bela esse último programa do ano. Apesar dos pesares do que está acontecendo, dessa loucura que está no final do ano. Então, por favor, meninas. Então, primeira coisa que eu vou te dizer, Aline, é que a Rádio Com não termina. Só terminam as nossas aulas, né? Ainda então, bem. Esse o programa dos alunos do curso de Antropologia, Antropofonias e Charlas. E a gente está voltando aí no terceiro bloco, ainda com a Alex. Graças a Deus, né? E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu tava conversando contigo no intervalo e eu achei muito interessante quando tu fala que tu tivesse várias turmas de vários grupos diferentes, de várias faixas etárias diferentes, de vários grupos econômicos e sociais diferentes. E aí eu te pergunto, eu já tinha te perguntado e a gente tava conversando isso, por isso que eu trago esse assunto. Quando tu tem vários grupos tão heterogêneos, como tu tava falando, de vários locais diferentes, eu presumo que tu tenha tido alunos e alunas, ou oficineiros e oficineiras. E aí, a questão do gênero, nessas construções dos terrários, existe diferença na construção do terrário, no acolhimento desse terrário, na manutenção desse terrário, quando a gente está falando de gênero diferente, de pessoas até, por exemplo, transexuais? Como é que é? Essas acepções de mundo que estão ali na construção do terrário, elas fazem diferença também na hora da construção física do terrário? Sim, Sim, fazem, não fazem, eu acho que posso dizer assim, depende do, da ótica, né, enquanto gênero, mas é, tem uma relação cognitiva. Vou fazer assim, eu vou tentar fazer um apanhado do público em geral, de uma forma caracterizá-lo, né? Então, foram atendidos educandos do ensino, na questão da educação, educandos do ensino básico, né? Fundamental e médio, educadores, que são professores, né? Educadores das séries iniciais, graduandos da FURG, São Lourenço, alguns graduandos daqui da UFPEL, durante o evento do GAI, né? Do Erga Sul 2, durante o CIEP do ano passado. Sim. Tive uma variação de pessoas, né, da universidade, e aí entre homens e mulheres, cursos da psicologia, agronomia, da bio, da química, da antropologia, né, do mestrado, do doutorado. Estava variando, né? Isso foi de graça e você não foi. Eu não fiquei sabendo, nossa! Bom, então, o público variou. Entre até algumas edições, contei com alguns professores da universidade desenvolvendo o trabalho. Então, fora os que estavam na comunidade. Então, você tem uma gama de perfis variados, e aí eu penso que a questão de gênero entre homens e mulheres, eu vejo que a questão cognitiva, para subjetivar um trabalho nessa esfera, acho que vai de cada um pessoal, e aí eu acho que essa questão eu não consigo ter um norte para indicar, até porque eu observei terrários feitos por... Aí eu vou dividir nos grandes grupos e pequenos grupos, tá? Sim. Os privilegiados e os não privilegiados. Sim. Eu tive uma subjetividade maior dentro dos privilegiados, né, do que nos não privilegiados. Eu tive uma... Dentre esses dois grupos, os educandos do ensino fundamental, não tive tanto desenvoltura em relação aos adultos. Aí eu volto na questão cognitiva. Sim. Aquele sujeito, ele subjetiva de forma diferente em relação ao adulto. Então, eu acho que está muito mais intrínseco a questão... Do conhecimento. Do conhecimento e cognição do sujeito. Sim. E aí eu penso na questão mentais mesmo, né? Sim. Nas limitações ao que se tem enquanto visão de mundo, então, enquanto conhecimento, enquanto criatividade e possibilidade de se desenvolver. Porque eu tive homens, agora eu vou ser assim, mais explícito, tive homens, machos, vou chamar assim, tive gays, posso? Pode. Tinha. Eu falei tu. Tá. Então não, eu toco com cuidado, né? Tive héteros, tive gays, eu tive lésbicas, eu tive uma variação de pessoas fazendo, que eu não pude, eu não vi diferença nessa questão de gênero. Eu vi sim diferença na questão muito mais de apropriação de conhecimento que esse sujeito tem, enquanto propriedade e privilégios, do que nessa relação de gêneros. Talvez por ser mulher, eu pensaria que uma mulher teria um terrário mais bonitinho, ou um terrário que seria mais bem pensado na questão da própria manutenção da plantinha, um cuidado mais maternal com a planta, tentar entender ela como mulher. Mas eu acho que isso então é o meu lugar de fala, né? E não... Você nunca me viu tentando plantar, colega. Então, aí eu tenho controvérsias. A minha amiga Alessandra, lá da psicologia, que me perdoe, ela levou pra casa depois do CIEP, uma semana depois a dela foi a primeira a morrer. Mas aí a gente pode pensar que ela deu comida demais pra planta. Eu tenho, ela jogou muita água. Ah, então, aí o do meu orientador também morreu. Na, porque ele colocou no sol intenso. Né? E aí o vidro esquenta demais. Claro. Então, outro afogou. Aí eu tive o do Lucas, que mora comigo hoje, na atualidade. Tá lá até hoje. Ele, inclusive, ele mudou pro meu apartamento e tá o do terrário dele lá em pé, bonitão. E olha que ele fez o ano passado, no CIEP do ano passado. Então isso vai variar, mas aí vamos pensar, vamos colocar as suas propriedades profissionais. O Lucas, ele é da agronomia, e agora ele tá na pós-graduação. Sim. Essa minha colega Alessandra, que é um amor, é uma querida, ela é da psicologia. Então ela não tinha, ela já tinha, havia me dito que não tinha um fino trato para cuidar de plantas. Então eu acho que aí vai do sujeito mesmo de gostar, de ter essa vontade mesmo de aprender, né? A nossa coleguinha aqui já disse. Gente, eu quero aprender para não matar as plantinhas, sabe? Eu quero aprender, principalmente... Ah, uma pergunta aqui. Claro. Agora tá na moda... plantar esses temperinhos verdes para tirar na hora. Dá para fazer isso num terrário vidro? Dá. Eu estou fazendo lá em casa, inclusive. Nossa, assim, isso é excelente. A gente tá com as cebolinhas. A gente tem uma... Na verdade, lá em casa a gente tem umas cebolinhas. Tem algumas coisas que a gente vai plantando, sim, os temperinhos verdes. Nossa, isso seria muito bom. A gente tem composteira em casa bom. Também. A gente separa lixo. Tá. Não, vamos devagar aos poucos. Eu queria ter uma cebolinha, hortelã, arruda, que é legal. Arruda, sim, a gente tem também. Que as minhas sempre desmaiam, morrem, eu não sei o que acontece. E alecrim. Arruda, gente, né? A alecrim, você falou. Ela desmaia e morre, tu não sabe o que é. Não. Mas olha, podia ter um curso sobre isso, porque eu perdi o que fizeram no Museu da Baronesa. Que eu queria fazer ali em casa, pra não precisar ir no super isso toda hora. É incrível, fresquinho. Quem sabe pras próximas edições os temperinhos... Vai ter vaga, né? Vai ter vaga e possa ter vaga. Possa! Mas aí seriam os terrários abertos. Seriam abertos. Caso. Nesse caso, seriam abertos mesmo. Interessante. Eu acho que mais trabalhar a questão de como... organizar o solo, né? De como regar, qual a luminosidade, seria mais essa instrução. Nossa, isso faria muito sucesso. Olha, tem um lugar aqui próximo que falou que queria uma senhora dali do café da esquina, não sei o nome do café. Café da esquina, gente. Da esquina da Barroso. Senhora, café da Barroso da esquina. Com a Dom Pedro. Ela Barroso. Quer fazer uma reunião e ofereceu o espaço dela. E vidros que ela tem dentro do espaço que ela separa para poder fazer terrários. Eu vou te convidar para você ir. Eu vou esperar, senão eu vou anunciar aqui na rádio que eu não fui na sua casa, Fabiola. Aí não vai ter o que fazer, vai ter que ir mesmo. Tendo vaga para mim, né? Não, então, vou fazer assim, ó. São 19 vagas. A primeira vaga da Fabiola é minha! Não, são 19, mas na verdade serão 20, né? Então, 19, só porque a tua já tá garantida, viu? Excelente. Não, mas eu... Nossa, sensacional. Essa coisa dos temperinhos em casa. Sim, faz falta. Sim. E tem a coisa do cheiro e tudo, né? Eu acho que pensando na eu tenho pensado muito na questão da sustentabilidade, né? Eu até comentei. Sim. Lá na... Eu moro na CEL, na casa do estudante. Uhum. E a gente produz muito resíduo. Imagina. Tanto orgânico, sim, quanto resíduo seco, né? Que a gente recebe as marmitinhas e aquele isopor, né, fica aí. Então, a gente pega bastante fruta. Então, essas frutas, os alimentos que a gente separa, que sejam orgânicos, lá em casa, pelo menos, a gente tem uma composteira. Então, a gente coloca ali, a gente tem uma nossa hortinha. Uhum. E, geralmente, eu coloco a partir da semente. Então, hoje eu tenho lá uma salsa que... Não usei, né? Então essa salsa já está produzindo uma nova semente, que é uma geração da semente que eu plantei. Uhum. Acho que é legal ver esse desenvolvimento, sim, ter isso. E eu utilizo o churume, que é produzido a partir da minha composteira, para adubar. Então eu criei um mini sistema ali, um sisteminha, né? Então nada se perde, tudo se transforma lá em casa também. Isso é lei. Sustentabilidade sempre. É interessante, então, pensar também nessa questão, é a reapropriação de um espaço que é público, porque sim, essa é um espaço público, mas tornar esse espaço teu, né? Porque é a tua composteira, na tua casa, produzindo as tuas sementes. É muito interessante. Quando sim, a gente vê por esse lado, é através do meio ambiente a gente fazer uma socialização do próprio ambiente. Do próprio ambiente. É evidente que essa composteira serve de teste, né? Como o Fá havia dito, no Guabiroba, né, com a Luciana Custódio, vai ser desenvolvido também essa horta com a comunidade. E aí não tem extensão, não tem dinheiro. Tá, mas peraí, vocês não vão renovar o projeto de extensão? Não tem como? Então, não sei, né? Você vai depender do meu orientador. Fábio, orientador. Seu lindo, queridaço. Nossa, o senhor está ouvindo, por favor. O seu Lattes agradece. Não, mas as comunidades também vão agradecer. Com certeza. É, porque eu vejo que tem uma relevância ao trabalho e ele é importante. Enquanto pensar em consciência de consumo. Sim. Né, eu acho que não dá nem para pensar na consciência ambiental só, mas acho que também na questão do consumo, o que a gente consome. E aí tem alguns diálogos que eu faço com o pessoal do GAI, né? O que a gente consome e o que você também está comendo, né? O que você se alimenta. Então, o que você está consumindo de várias formas. Acho que a gente estar aqui no planeta, estar nessa condição, a gente tem um viés de consumo muito grande, né? E acho que pensar o que a gente está comprando no mercado, se a gente olha o rótulo, se aquele produto é saudável, né? Quanto de agrotóxico nós estamos consumindo, mesmo sem querer. Se a questão da bioacumulação, né? Aí eu posso dizer por mim, aprender a ler rótulo é a coisa mais chata que existe na face da Terra, mas é essencial. É verdade. Eu, alguns anos eu descobri que eu sou intolerante ao glúten. E aí eu tinha vivido a vida inteira comendo o que eu queria e de um momento pro outro eu tive que aprender a comer o que eu podia e tu tem que ler o rótulo. Ô, tristeza. Meu sim, Deus do céu, aquilo é um milhão de informações que não me dizem nada, porque não sou nutricionista, não sou cientista de alimentos, não sou cientista de materiais. Pelo amor de Deus, que coisa difícil é ler um rótulo. E aí pensar nesse sentido, eu ouvi nessa época que eu tava procurando uma alimentação que servisse ao meu problema, eu ouvi um documentário e a pessoa dizia que quanto mais lixo tu produz, melhor tu tá comendo. Porque é muito mais, tu produz muito mais lixo transformando o alimento, e esse lixo é basicamente um lixo orgânico. Sim. Quando tu, do que abrir uma lata. Uma lata, sim, é muito mais fácil. Tu só abre a lata, só cai no micro-ondas e tá pronto. Sim. Então, o que comer é também um ato de interagir com o meio ambiente, de reciclar, de pensar. Político. É um ato político. É, legal. Você comentou sobre ler rótulos. Eu fiz parte do PIBID o ano passado. E durante o PIBID nós fizemos uma oficina de alimentos, né? E essa oficina de alimentos no Silva Melo teve esse enfoque de ensinar o educando, ou trabalhar com o educando, a aprendizagem dele e o hábito de ler o rótulo. Então, a gente levantou-se que eles não leem os rótulos, né? Dá uma olhadinha, mas quando olha, não sabe o que está ali, não consegue identificar, carboidrato, o que, que é gordura trans, o que, que é sódio, qual é a quantidade de sódio necessária ou limite dentro de um alimento. Então, não se tinha outras propriedades, sabe que está lá, consegue ler, mas aí não existe a alfabetização científica. Eu acho que esse é um ponto que eu luto dentro, enquanto educador, que essa alfabetização chegue não só, permaneça dentro da escola, como eu vou fazer amanhã o Enem, eu vou precisar. Não, eu acho que a formação cidadã, que eu vá no mercado, eu consiga compreender, né? Eu estou dentro do meu ambiente familiar, eu consiga orientar os meus, aqueles que não tiveram oportunidades. Eu acho que a escola é uma porta transformadora, uma possibilidade de transformação, né, do mundo. E a transformação vem do sujeito, vem do sujeito a partir do olhar dele, que vai ser transformado, né, com esses conceitos, com esses conteúdos dessa alfabetização científica. E no final de tudo, o terrário tem esse propósito, alfabetizar. E aí eu vejo que aquela questão da esperança e possibilidade de transformação está nessa questão da apropriação de conceitos, está nessa questão de se apropriar dessa linguagem, Né? Que tem várias linguagens que aí beira o senso comum, né? E infelizmente a gente não consegue avançar. E a escola é um espaço para isso. Não só a escola, né? Outros espaços também de formação informal. Através do conhecimento a gente também ascende, né, na vida, porque hoje em dia a ascensão social ela está baseada no conhecimento. A gente ascende através da educação, a gente quanto mais educado, mais em cima da cadeia a gente está, mais, né, alto, perto do céu a gente está, né? Todo inferno. Eu não sei, né? eu não sei. Quanto mais eu sei, descubro que não sei. Então, exatamente. Acho que a gente também tem que levar em consideração a inconclusão pessoal que temos, né? E descobrir que a gente não sabe nada também é um fator que é revelador, sim, que é... Eu revelo isso pra mim todo dia. Meu Deus, e quando a gente reconhece que a gente não sabe alguma coisa, é o momento que a gente pega e diz assim, bom, bati no fundo do poço e ele tem subsolo. Daqui pra onde eu vou, ao menos pra mim é assim. Aquele momento que eu bato no fundo do poço, que eu pergunto, tá, e agora? É quando eu vou procurar o livro, é quando eu vou procurar conhecer, é quando eu vou procurar sair daquela situação. Sim, e acho que o conhecimento, ele nos propicia a transformação de visão de mundo. Mas também não deve ser verdade absoluta, né? O conhecimento não pode ser estático, né? Até porque conhecimento a gente adquire vivendo também, né? Sim. Escola da vida muitas vezes é bem melhor que a academia e ensinar uma série de coisas. Então, aí eu acho que a gente pode pensar no conhecimento popular, né? Porque a universidade, ela produz um conhecimento, né? Que é o conhecimento científico. Na escola, a gente não produz conhecimento científico. A gente produz o conhecimento escolar, que o educando tem o conhecimento dele a priori, seja esse do senso dos saberes populares ou do conhecimento do senso comum, né? E ele traz para dentro da escola esse conhecimento, e esse conhecimento deve ser trabalhado a partir dos conhecimentos elaborados, esses científicos, né? E ele vai ter a apropriação do conhecimento escolar. Então, não se produz conhecimentos científicos dentro da escola, mas esse seria o conhecimento a ser desenvolvido, né? O conhecimento escolar. Interessante. Sim, sim. Eu, só que existem outras vertentes, né? Que não dá para também só considerar como razão fundamentada o conhecimento da universidade. Existem outros tipos de conhecimento que eles levam em si um método, eles levam em si um plano organizado. E aí o que eu pergunto, o que é ciência, né? Como é que se produz ciência? Sim. Então eu tenho uma metodologia, eu tenho um cronograma a seguir. E aí às vezes algumas comunidades tradicionais têm um método para resolver um problema que vem sendo solucionado dentro da sua comunidade, e eles têm um método também. E aí vão chamar de conhecimento popular. Esse conhecimento também tem uma valência. Eu viso que esses conhecimentos, eles deveriam ter um equilíbrio entre, sim, eles. Tanto valorizar o conhecimento escolar, ou o conhecimento popular, os saberes populares, quanto os conhecimentos científicos. Dá esse conhecimento que tu diz popular, o nome de popular parece que minoriza esse entendimento, mas eu concordo contigo extremamente. Muitas das coisas que eu aprendi com as minhas avós e bisavós, obviamente, estão nessa categoria de conhecimento popular. E muitas das vezes esses conhecimentos que eram empíricos e que elas traziam da própria observação de mundo, eles acabam sedimentando depois na academia. Sim. Acho que muitas das coisas que a gente estuda partem também daí, né? Desse questionamento de se aquela verdade popular é uma verdade científica. Se ela pode ser testada cientificamente. Então, eu não posso dizer que a verdade popular seja científica. Eu acho que são conhecimentos diferentes. São conhecimentos que até pode, na questão científica, ser verificado. Mas eu nunca vou poder chamar de conhecimento científico conhecimento popular. Até porque ele tem outra construção, ele tem uma metodologia dele, né, se podemos chamar de metodologia, e o seu desenvolvimento. Então, eu posso chamar de conhecimento, eu considero como conhecimento, né, mas não vou considerar como conhecimento científico. Até porque existe um meio de se chegar a uma produção científica. E ela deve ser respeitada, deve ser publicada, compartilhada com os pares, toda aquela todo aquele ritual acadêmico. E aí isso transforma em conhecimento científico. Mas o conhecimento popular também, ou conhecimento... É, o conhecimento popular, ele tem a sua valência. Né? Ele não vai ter, talvez, o mesmo parâmetro por conta de sistematizações. Sim. Bom, agora, pessoal, são 19h26, também conhecido como 7h26 da noite. Nosso horário está estourando. Acabamos o programa 7h30, né? Temos uma música para fechar. Bom, Alex. Bom. Bom. Bom. Bom. Eu agradeço. Acho que todos nós agradecemos. O Glênio, que, né, não está aqui hoje, mas... Obrigada, porque ele sempre encontra as melhores pessoas do mundo e traz pra cá e faz reunião. E é um cara super, né? Super empenhado. Então, eu espero que ele tenha a oportunidade de ouvir isso, né? Que eu te amo muito. Tu é um cara muito, muito legal. É um parceiro, é um exemplo. É uma vontade, assim, de estar na universidade, tem que trabalhar e tal. Então, acho que... O som do tempo seria ótimo, né? O Nós Outros deve muito à boa vontade do Glênio. E ele foi um idealizador. Então, assim, acho que a gente não... Nós não estaríamos aqui se não tivesse o apoio dele. Sim. E ele que surgiu com a proposta toda, né? Então... É hora de agradecer. Sempre, sempre. O nosso idealizador. Sempre. Não esquecendo, né, dos professores, por terem acreditado no projeto... Eu acredito que o projeto continue no próximo ano, né? Não sei se com as mesmas pessoas, mas eu acho que com a mesma qualidade e procurando melhorar sempre. Sim. Que é uma ideia de projeto de extensão também, né? Que é sair desses muros acadêmicos que nos cercam e nos sufocam às vezes e trazer para a rua, para a comunidade. Bom, seria isso. Vamos para uma última música que se chama Raiz da Liberdade. Do Sarau de Vela, Samba e Poesia. Sarau da Vela. Sarau da Vela. Da Vela. Sarau da Vela. E hoje tem Sarau da Vela, né? Bar do Nenê. Vai. Eita, então já é faz, isso. Né? Raiz da Liberdade. Raiz da Liberdade. Vocês vão perguntar por que fez a Raiz da Liberdade? Você quer que pergunte, Alex? Eu quero, vai. Alex, por que que fizeram a Raiz da Liberdade, Alex? Conte. Foi durante o ato da Marielle, daquele ato, do ato que teve no Chafariz, eu ouvir as mulheres pretas falando, as pessoas comovidas, né, não só aqui em Pelotas, mas no Brasil. E pensando também na questão do que é a história de Pelotas, né, do que são tantos quilombos, do que são tantas pessoas à margem, né, de uma branquitude, que são tantas pessoas à margem das suas lutas, ilimitadas aos acessos, né, historicamente, e ao que se é pertencente, cultural. Então, pensando em resistência, essa música ela retrata um pouco da luta de cada mulher preta, cada homem preto, cada mãe solteira, cada mãe que tem 6, 5, 7, 8 filhos, que eu como meu exemplo, uma mãe solteira com 6 filhos, numa periferia, e traz um pouco dessa resistência desses filhos que ficam em prol de luta, em prol de diálogo, em prol de pensar no outro, né? E que eu estar aqui sendo oportunizado, privilegiado na universidade, não posso pensar que não tenha outros para vir. Né, que as portas continuem abertas e os caminhos continuem também para todos. É isso. Tá bem, então vamos agora com Raiz da Liberdade. Beijo! Fui! Até, gente! Vai esquecer, hein? Vai do Nenê!